tema a ser colocado aqui hoje é como seremos recebidos no mundo espiritual. Todo mundo dá, bom, para esclarecer, para a gente conversar, para a gente falar alguma coisa a respeito de como a gente seria recebido no mundo espiritual, a gente tem que acreditar, né, que existe um mundo espiritual, porque de outra forma, as pessoas descrentes, as pessoas que não acreditam, a gente nem deve discutir, a gente não deve nem questionar. Então, partindo de um princípio que exista uma vida após essa vida, então a gente pode conversar na questão de como seremos recebidos no mundo da espiritualidade. Aqui, então, entra aquela questão que a gente sempre conversa bastante, aqui, que a gente coloca, que são aquelas várias leis, né? Aquelas várias leis divinas, que são leis naturais, e a principal delas, nessa questão, é a lei da causa e efeito, ou a ação e reação, ou a lei do karma. Muitos entendem de maneiras diferentes, mas tudo quer dizer a mesma coisa. É uma lei que não atua somente no momento em que nós vamos reencarnar numa outra existência. Essa lei, ela atua também no momento em que nós vamos desencarnar e nós vamos partir para o mundo da espiritualidade e nós vamos ser recebidos lá de um jeito ou de outro, por alguém. Ou como? Não se sabe. Mas é certo que a lei da ação e reação, ela vai agir. Então, o que que a gente quer dizer com essa lei da ação e reação? Todo o bem ou todo o mal que aqui nós praticamos, ou, de repente, alguém que não faz nem bem e nem mal, não faz nada, bom, a gente vai ter o devido retorno no momento que nós adentrarmos nesse mundo espiritual. Existe aqui uma... Esse artigo foi tirado da Folha Espírita, agora de março, mês passado, né? E é realmente a palavra, o título é Como Seremos Recebidos no Mundo Espiritual. E ele cita aqui, o início do artigo aqui, é do W.A. Quinn. Ele escreve na Folha Espírita aqui há muito tempo. Então, aqui existe uma pergunta, né? Na questão 286 do Livro dos Espíritos, né? Do Allan Kardec, que faz a seguinte pergunta. A alma, ou melhor, o perispírito, o nosso perispírito, ao deixar os despojos materiais, o que é o despojo material? Nós, o nosso corpo aqui, no momento em que acontece o desenlace do nosso espírito do corpo material, vê imediatamente os parentes e amigos que o precederam no mundo dos espíritos? Quer dizer, no momento que um dia nós, acontecer com nós, e todos nós vamos um dia desencarnar, né? Morrer, vai acontecer o desenlace carnal. Então, o perispírito, ele vai se separar do nosso corpo físico, material, e nós vamos adentrar no mundo espiritual. Quer dizer, imediatamente nós vamos enxergar nossos parentes, amigos ou pais, se eles não estiverem já reencarnados. Aqui diz assim a resposta. Imediatamente, nem sempre. Alguns casos, sim, mas imediatamente, nem sempre. Pois, como já dissemos, ele é necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o seu véu material. Muitas pessoas, quando elas partem para o mundo material, para a vida após essa vida, a gente fala em vida após a morte, não existe morte, existe vida após a vida. O que que acontece? Existe um período de adaptação, de perturbação, de conturbação. E alguns ficam, sim, ligados, de repente, há algum tempo ao corpo físico, dependendo da situação em que ele desencarnou. Dependendo da situação, digamos assim, da dor, ou se foi num acidente, ou se foi, digamos assim, numa doença longa. Dependendo de cada caso, é um caso. Mas é muito difícil, logo que a pessoa adentra no mundo espiritual, logo enxergar as outras pessoas que estão no mundo lá da espiritualidade. Um exemplo aqui, até cito um exemplo. Por exemplo, se um dia nós vamos viajar, ou melhor, nós vamos trocar de local para morar. Aí nós vamos sair aqui do Rio Grande do Sul, Flores da Cunha. Existe aqui uma cultura extremamente, eu diria até nacionalista, né? Rio Grande do Sul, bastante, bastante politizada. E nós vamos sair daqui e nós vamos morar lá no Nordeste, lá no interior do Rio Grande do Norte. Como é que nós vamos nos sentir no momento que nós sairmos daqui e vamos chegar lá no interior de uma cidadezinha lá do Rio Grande do Norte? Quer dizer, nós vamos nos sentir de que maneira? Ou pode ser em qualquer outro lugar. É claro que vai haver, sem dúvida, um momento de adaptação. Alguns, bom, conseguem se adaptar de uma forma mais fácil. Outros, talvez, eles demorem alguns anos. Outros, alguns meses. Isso é questão de cada um. Mas o certo é que, se a pessoa que sai daqui vai morar lá no Rio Grande do Norte, se aqui ela conseguiu fazer bastante amigos, bons amigos, amigos sinceros, amigos de verdade, elas vão também lá conseguir fazer bons amigos. Isso é uma questão de personalidade. Isso é uma questão de merecimento, de integridade moral. É isso. Uma outra coisa que coloca aqui muito interessante. É muito fácil nós percebermos ou nós tentarmos imaginar a maneira que nós vamos ser recebidos no mundo espiritual. Como é que está a nossa vida hoje? Como é que nós vivemos hoje? Hoje? Como é que nós tratamos as pessoas? Qual é que é, digamos assim, o nosso relacionamento com nossa família, com nossos amigos, com nossos parentes, vizinhos? A gente é, digamos assim, nós somos sociáveis, nós somos fáceis de sermos aturados, nós temos facilidade de aturar os outros. Tudo isso, se a gente fizer um exame de consciência, a gente vai perceber como que a gente vai ser recebido no mundo espiritual. Mais uma outra questão aqui muito interessante. Existe uma outra questão, que é a consciência. A consciência. Todos nós, quando nascemos, crescemos, nós aprendemos muitas coisas dentro de nossas famílias. E muitas coisas que talvez a gente não aprenda, mas que está dentro de nós. A consciência, ela sempre vai nos dizer, mesmo às vezes não querendo, se nós estamos certo ou se nós estamos errados. A nossa consciência é o nosso juiz. A nossa consciência, ela não erra nunca, a não ser que a gente tente driblar ela um mês, dois meses, dois anos, dez anos, vinte anos, trinta anos. Mas a nossa consciência, ela é um juiz correto e justo. Dentro de nós existem, sempre existem dentro de nós, os valores morais, os valores éticos, que muitas vezes alguns se perdem, alguns talvez por causa de outras ideias que vêm do exterior, são outras pessoas que ficam falando, que ficam tentando colocar que hoje ser honesto é babaquice, que ser sincero é burrice, que todas as qualidades hoje se tornaram, digamos assim, algo que as pessoas são consideradas como que otárias, idiotas. Bom, se as pessoas entrarem nessa ideia aí, bom, elas vão pensar dessa forma aí. Como é que elas vão chegar no outro lado? As pessoas que se mantêm numa questão ética, numa questão de consciência moral, mas não aquela moral fajuta, aquela coisa de hipocrisia falsa, não. Uma moral verdadeira. Uma moral que se assemelha à ética. É uma questão de costumes, que veio de nossa família. Bom, isso veio de nossos avós, de nossos bisavós, de nossos tios. Tem muitas pessoas que talvez não tiveram isso na família. Olha, as pessoas que são marginais, as pessoas que são, digamos assim, bandidos, que cometem crimes hediondos, bom, eles talvez não tenham tido a oportunidade que nós tivemos do aprendizado dentro da nossa família, que não tiveram uma escola. Se bem que o conhecimento é na escola e a família é aquela que dá a educação para nós. Então, aqueles lá, talvez, eles têm uma dificuldade um pouco maior na reentrada do mundo espiritual. Por quê? Ora, todos os crimes hediondos, todos os crimes bárbaros, de repente, que eles fizeram, vai contar, é claro, na reentrada no mundo espiritual. Provavelmente, a vibração deles esteja tão baixa, tão, digamos, abaixo do nível daqueles que estão lá tentando esperar ele, que são os pais, de repente, amigos, ou filhos, ou avós, que talvez eles não consigam nem enxergar aquelas pessoas. Mas lá estariam, sim, pessoas que gostam deles. Porque mesmo entre os bandidos, mesmo entre os malfeitores, entre os digamos, os marginais, existe, sim, um código de ética entre eles. Existe um código de moral entre eles, na ideia deles. E um pai e uma mãe nunca vai deixar de gostar de um filho só porque o filho é bandido. Existe amor entre eles. Existe essa questão. Um bandido, um marginal, vai gostar sempre do filho dele. Vai amar o filho dele, porque é filho dele. Então isso também conta na questão da reentrada no mundo espiritual. Nós, que tentamos, digamos, passar as ideias, né, aqui, numa casa espírita, essas ideias de, digamos, de exemplo, né? Exemplo de Jesus. Se nós conseguirmos um pouquinho por dia, ou um pouco por cada 2 dias, lermos lá uma página ou duas do Evangelho, não precisa nem ser o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser o Evangelho da Bíblia, o Novo Testamento, não tem problema nenhum. E nós conseguimos colocar em prática 25%, 30% daquilo que está lá, bom, a gente já sabe como é que a gente vai partir daqui e como que a gente vai chegar no outro lado. Então é uma questão de consciência. E é uma questão de bem viver. Viver mais no bem, numa balança, né? Mais no bem do que no mal. Então essa é a questão. E que fica uma reflexão aqui, né? Para que quando nós botamos a nossa cabeça no travesseiro à noite, interessante seria de pensar de se naquele dia que passou, no dia hoje que passou, se nós fizemos mais o bem, mais o mal. Se nós magoamos mais, magoamos menos. Se nós ofendemos mais ou ofendemos menos. Se nós agredimos mais ou agredimos menos. Então é uma questão de consciência. Obrigado.